tarde de sol no Rio de Janeiro. Eu tava legal, eu tava contente, eu fui subindo o morro lentamente. Eu tava legal, eu tava contente, eu fui subindo o morro lentamente. Eu fui falar com Joca, parceiro, muito gente fina, maneiro. Conversa vai, conversa vem. Conversa vai, conversa vem. Os homens chegaram de repente e deram uma dura na gente. Não acharam nada suspeito, mas ficaram olhando de esquelha, inconformados com a situação. Inconformados com a situação. Inconformados com a situação. Eles quiseram cheirar minha mão. Cheira? Pode cheirar? Cheira? Me deram um tapa nas orelhas e eu fiquei olhando estrelas. Eu tava legal, eu tava contente. Eu fui descendo o morro lentamente. O que vocês não sabem é que quando eles vinham na nossa direção, eu maloquei o bagulho. Eu maloquei o bagulho e esfreguei o cu com a mão. Tarde de sol no Rio de Janeiro. Eu tava legal, eu tava contente. Eu fui descendo o morro lentamente. Vai! Vai! Vai! Vai! Quê? Mãe.